Salvador, muito boa noite, Oceano 6310, cruzar 1500, não precisa da PUC. Oceano 6310, este é o controle Salvador, de acordo. Está em contato, radar. Gente, Oceano 6310, qual é possível para onde chama ou Aracaju? Ah, ok, anotei a sua solicitação. Obrigado. Oceano 310, vou já. Grande Jamo, 6310, obrigado. Pode coordenar com o centro a Prode Bridge pro Web 5827? Andrés 662, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, com ajuste no 018, bom voo. Com 28 autorizado o táxi, parte Índia Alfa, 18.95, ponto de espera, obrigado e bom trabalho. O gol no 889, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM retaguarda, autorizado para o espécimeamento, reporta a TAM. Nós não vamos nos esquecer do Webjet 5827, o Abridge. Opa, mais uma vez, muito obrigado, direto Bridge 5827. Espécimeamento, reporta a TAM. Reporta a TAM 5827. Escuta. Posso assim para iniciar o pushback acionamento no 3? A aeronave da Gol já finalizando o push no 9, vai estar com a retaguarda, ok? Na minha escuta aguardando. Azul 4071, boa noite. Informação em curso Quebec, Campinas, nível 360, copia? Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5477 no transponder. Delta 1, nós chama pronto para o pushback, treinamento azul 4071. Plano 889, taxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8 decimal 6, 12 euros. Corrigindo 1-1-8 decimal 9, 5, o ajuste no 0-1-8, bom voo. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 1-8-9-5, 1-8-8 agora, 1-8-8-9. São 3858, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Varig e a retaguarda, autorizado para o estacionamento, reporta táxi. Cordial, boa noite, passarelo 2224, daqui vem. 2224, esse é o controle Salvador da Cordial. Foi pra Duna quando pronto, 5.000 autorizado com 1.018. Já iniciou a descida autorizada para o centro, para a posição Duna direto, descendo para 5.018. Boa noite, o Terra 3662 na subida Puga. Meu Cordial, tá? 3662, sem contato radar. Azul 4071, número 2 no setor, aeronave da TAM já no puxo no 03, quem ainda me escuta aguardando. Para o passaredo, 2284, autorizado 5 mil, né? É, sim. Falcon 889, Estrela da Nel. 889, controle Salvador, contato radar. Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 018, bom voo. Azul 4071, coordenando com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, retaguarda autorizado para o direcionamento, reporta táxi. Seria do 2224, desça para 3000. Para 3000, somente visual, não. Webway Delta Bravo, boa noite. Confirma o pátio que encontra, se é a pista que decola. Sim, de pronto, cópia para Serra Bravo, Charlie Alfa, nível 380. Patan Webway Delta Bravo na escuta do solo. Autorizado para Sierra Bravo, Charlie Alpha, nível 380. Na cola da 10, com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta o pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8, e aciona 5506 no transponder. Seria do 2224, desça para 2000, livre aproximação e ILS. Gente, para 2000, livre e ILS. Foxtrot Alpha para interceptar o pêndulo 21 e seguir conforme, ok? O X-Ray Delta Bravo. O PAD 3 já está pronto para o funcionamento? Reporta táxi, o XC Delta Bravo. Alpha Control, Oceanair 6313, information Quebec, message 230. Ocean 6313 Control. Now you are passing 230 descending. Saturday altimeter 1018, clear to 8000 above arrival. Runway 10, over. Descend to 8000, 1014, and 6013. 1018 is the QNH. On both arrivals, and 6313. All the way to 8000, show me, receive. Frequência 13325. 3325889. Do azul 4071, mantenha 83 a bordo, 5 horas, vai ter nada lá. 4071, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, um ajuste no 0 no 8, bom voo. Índia Alfa, 88, marca 295 a torre, azul 4071, vai acabar. Ocean 6313, we're clear until 5,000 feet, over. Yes, continue to descend until 5,000 feet, Ocean 6313. So 3858. 3858, escuta. Vamos subir para o nível 350 restrito, partir direto para Abucu. 350, então, foi para 350 com final, direto ao Bucu, para 350. Ok, como final. Muito grato. Já estabilizou o final em LF 3224, visual. 3224 em aproximação, chega o trem, chama a torre 1895. Vai chamar a torre 1895, cordial, boa noite, posso ver, espera que é bom. É cordial. Salvador 3398. 398 ao controle Salvador. Duna, direto 6000 com 1018 PLS. 250 na hora velocidade. 3398. 350, 6000, vai voar Duna. Perdeu contato, informa, perdeu contato com o Zé. 3398. Certo. O TAN 3858 confirmando então o nível 350 de cruzeiro. Afirmativo 350, nível final, 3850. Piso 224, torre 1895. 3858, chame Recife, frequência 12685. Descendant 6313, direct to Duna, descendant 23000. Direct to Duna, descendant 23000. Delta Bravo, inicialmente táxi autorizado via pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Ingresso autorizado via pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, pátio 3, 2, 2, 2, 4. Passaria 2224, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi 3 Juliette aguardando para ingresso. Então, mantém posição via Alfa, mantém essa Juliette, passaria 2224. Papatango X-Ray, Delta Bravo, pode prosseguir o táxi via pátio 3, ingresso no pátio principal, após prossegue Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0 e no ponto de espera Torre 1-1, 1-8, decimal 9-5, o ajuste no 0 no 8, bom voo. Passaria 2224, Juliette, remota 1-4, pátio principal. Passaria 2224, Juliette, da posição remota 1-4, passaria 2224. 313, clear 2-2000. Clear 2-2000, Ocean 6313. Toma the control, good evening, Azul 4071, passing 2000 up to 260. Azul 4071, control, contact. Now you're passing 2000, fly direct to Leda, after Leda bridge, over. Direct to Leda, after Leda, direct to bridge, Azul 4071. Romeo 04, controle Salvador. Desça para 5000, voe Duna para o ILS, ajuste 108, número 3 para pouco. Então, 298, velocidade 210. Positivo, prossiga até 3.000. And 313, reduce for approach and perform landing check. Yes, you do. Ocean 6313. Ocean 313, left to Sucimbra, and clear for approach. It's clear for approach, left to Sucimbra, Ocean 6313. 3398, desta para 2000, livre aproximação. 2000 está autorizado a aproximação, está 3398. Jet 6747 para Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El. Letra após posição Bridgeant, intercepta peso 1 no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 120 decimal 8 e aciona 5517 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da posição 0 com curva direita. Rafael, Leda, e após o